fode com sua emoção. Já te fez chorar também. Mas eu quero tomar as rédeas dos teus sentimentos. Se você realmente quer me conquistar, além de tudo pra me agradar, tem que me fazer esquecer ele. Pois saiba que esse homem é meu tudo e o coração apaixonado. Surdo e mudo. A carroça da saudade. Tá se escondendo, sei que tá sofrendo. Aonde você quer chegar com esse olhar de ferro? A carroça da saudade. Eu te conheço, de trás pra frente. Então não mente. Por qualquer coisa quer quebrar os pratos. O que tiver na frente, muito fácil. É tudo pra chamar minha atenção. Não é de coração. Chama minha atenção. Não é de coração. Tira a armadura, porque não vai ter mais guerra. Terminar vai ser loucura. Errar todo mundo erra. Que ideia absurda de querer ficar distante. Sabe que a gente se ama. Daniel Cardoso, sempre detonando as tops pra você. Por qualquer coisa quer quebrar os pratos. O que tiver na frente, muito fácil. É tudo pra chamar minha atenção. Não é de coração. Não vai me convencer que é de aço. Porque conheço bem seu jeito frágil. É tudo pra chamar minha atenção. Não é de coração. Só na manha, hein? Que é a carroça da saudade. Eu quero ser a luz do sol, ganhar teu beijo e seduzir, pra sempre ser tua bailarina, dormir sonhando com você. Meu amor, te querer, te ter pra toda a vida, viver esse sonho de amor, deixar falar a voz do coração. E me encantar, pois meu desejo é te amar, amanhecer contigo todo dia. E ao luar te cantar e bailar, pra viver com você pra sempre. E sucesso. Oi galera, aqui é Viviane Batidão e os meus sucessos você ouve aqui. Aqui. No CD Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Eu quero ser a luz do sol, ganhar teu beijo e seduzir, pra sempre ser tua bailarina, dormir sonhando com você. Meu amor, te querer, te ter pra toda a vida, deixar falar a voz do coração, sonhar contigo e me encantar, pois meu desejo é te amar,

é meu cobertor. Em noites de luar, como ter tanto sem ter pra quem dar. Sou fonte cheia de carinho, pronto para transportar. Linda como o céu, fez minha cabeça virar feito um carrossel. Sensível como uma taça de cristal. Feito um carrossel, sensível como uma taça de cristal. Não sei se é meu bem, meu mal. Lá, Manda Mega Pop Show. DJ Daniel Cardoso. É um show só pra você. Acreditou no meu amor e eu calado aceitava suas traições.